Feliz Natal, meus amigos, ou feliz Ano Novo, ou se você é ateu, feliz qualquer coisa aí. Está começando mais um Morphcast, eu sou o Isaac Carvalho e hoje temos aqui Vanessa. Yay! Temos aqui o Anderson da Internet Bosta. Feliz Natal. Começamos bem. O tema de hoje, entre todos os outros, é Power Rangers Força do Tempo. E também falaremos sobre os filmes, o filme no caso, que vai estrear aí em 2017. Fique com a gente, curta mais um Morphcast. A série Power Ranger Força do Tempo, ou Power Ranger Time Force, é a nona temporada de Power Ranger, ainda era uma temporada da Saban, era chamada de Time Ranger no original, no bom Sentaizão da massa. São 40 episódios, o ano era 2001, falava aqui daquele negócio meio futurista, uma parada muito louca. A série passou aqui no Brasil, mais ou menos 2012, 2011. Ai, que burro, dá zero pra ele! Passou aqui pra TV aberta na TV Globinho em 2004 e na Band, pai, meus né? senhores. 2011, 2012, tá errado, né? Vai corrigir isso aí. Ah, perdona, Pecater. É porque, cara, como já tá no 12, 11, Quem 16. tá lendo o Wikipedia Não, tá não, errado. o Wikipedia tá certo. Eu que li errado. Eu fui o ignorante. Animal. Entendeu? Eu fui o animal da rodada. É que essa data aí que ele falou é da maratona que estava sendo exibida. É, leitura de Enem. Leitura de Enem é pica. De qualquer forma, foi uma série que passou aqui, em Terras Brazucas, entre 2002 e 2001. Uma série muito divertida que apresentou pra gente um conceito de futuro. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que isso apareceu na saga dos Power Rangers. Mas vamos lá, Vanessa, o que você acha dessa série? Como é que você. Como ela foi apresentada a você? Você lembra quando você assistiu pela primeira vez? Bom, quando eu assisti quando criança pela primeira vez, eu lembro que eu não gostei muito. Na verdade, nenhuma série depois que o Zordon morreu eu fiquei muito feliz de assistir. Viúva. Viúva, definitivamente viúva. Mas depois que eu assisti de novo, mais velha, essa temporada virou uma das minhas favoritas porque trata de temas, vamos dizer assim, são temas mais adultos assim para Power Rangers. Não é uma coisa tão comum para criança. Tipo o quê, Vanessa? Ele trata muito de família e eu acho que é um valor muito importante assim. Fala muito de amizade, de você formar uma família mais ou menos Power Rangers no espaço, né? Que eles acabam formando uma família ali junto com o Andros, que era, no caso, o cara que apareceu, entre aspas. E ali no, na Força do Tempo, mais ou menos a mesma coisa, né? Porque são os quatro Rangers que já são amigos, já são conhecidos, e daí o líder, no caso, é uma pessoa que eles não conhecem. E eles acabam tornando uma ligação bem, bem bacana. Eu gosto muito porque tem episódios bastante emocionais nessa série. Eu não lembrava disso. E reassistindo, teve alguns episódios, assim, que me deu muita vontade de chorar. Eu gosto bastante dessa série. Da hora. E você, menino Anderson? Você lembra da primeira vez que você assistiu Power Rangers Força do Tempo? Lembro, fui lá na TV Globinho, como sempre. A maioria dos Power Rangers eu assisti lá, quando criança. Criança não, adolescente pra criança, né? Pela sua voz, a gente sabe que você não tem menos de 40 em lugar nenhum. Exatamente. Assim, a vaga lembrança que eu tinha era divertido. Flashes de episódios, sim, que eu lembrava, achava divertido. Não lembrava da história, sabia que envolvia viagem no tempo e só. E quando eu vim reassistir agora a maratona pra gente gravar esse episódio, eu tenho que admitir que a princípio demorou bastante para me pegar. Eu acho que os 15 primeiros episódios não me pegaram, não me empolgaram. Mas como a Vanessa falou, tem muitos temas mais adultos trabalhados. A questão da família, a questão da amizade, a questão do preconceito, que não foi bem trabalhado do jeito que eu gostaria que fosse, mas eles não queriam trabalhar para não deixar a série um pouco mais pesada. E eu acho que é uma série mediana. Nossa, mediana, comparada com todas as outras, ela tá bem acima da média. Eita, o julgamento. Falou isso a viúva dos Zordon, vai. E tu, Eita. Isaac, achou o quê? Cara, quando assisti o Power Rangers Força do Tempo, eu já assisti na Fox Kids. Ah, Isaac, você era rico? Não exatamente. Mas assisti já na Fox Kids. E foi uma série que, pra mim, fez uma diferença. Por quê? Porque eu já falei isso aqui em outros casts. Eu não gosto de Power Rangers no Resgate. Eu acho bem sacal. E eu gostava muito de Galáxia Perdida. Então veio Galáxia Perdida, você, pô, próxima temporada vai ser da hora, aí vem aquela, tá, aquela broxação. Aí veio Força do Tempo, então, que me fez voltar, curtir Power Rangers, achar louco, fora crossover. E eu gostei muito de Power Rangers Força do Tempo. É, eu, na época, eu concordo com a Vanessa, eu não tinha a visão da seriedade dos temas. Não tinha dimensão disso. Mas eu gostava por tratar de futuro, que era uma ideia nova, ou não tão explorada pela minha cabeça juvenil, que provavelmente eu era mais garoto que vocês ainda, na época. Então, ah, é claro, usava fraldas ainda. Não exatamente, eu já tinha deixado a fralda, tava usando um piniquinho. É, mas foi uma série que me divertiu bastante. Eu voltei a assistir depois de um tempo, não agora pra gravação desse cast, perdoa-me, mas eu assisti pouco tempo essa série e gostei bastante de reassisti-la e pegar alguns episódios. Somente um pouco antes ali, enfim, vocês vão descobrir essa parte que eu ia falar agora e entregar a pauta toda. Mas fala aí pra mim, Vanessa, o momento memorável dessa série pra você. Putz. Ai, meu Deus, não sei. Tem vários momentos que eu gosto. Putz, escolher só uma é foda. Ai, meu Deus, pergunta pro Anderson enquanto eu penso. Ah, não dá. Vai lá, Anderson Luiz Silva, um momento memorável dessa série pra você. Momento memorável. Eu acho que foi logo no finalzinho dela, um episódio em si, que é quando o babacão do futuro vem babacão pra avisar o Ranger, é o Alex, e vem, que eu não gosto dele, mas enfim, ele vem pra dizer que vai acontecer a maior cagada da série em si, e vai dar muita merda. Ele volta e diz que vai ficar no lugar do Wes, porque o pai dele vai morrer, porque o pai dele foi o nome do laboratório Biocorp, né, eu acho. Biolab. Quase. Atacado, o pai dele foi ferido e tal, e ia morrer. E ele ficou naquele drama de desistir de tudo que ele batalhou desde o primeiro episódio até ali, pra seguir o sonho que o pai dele queria pra ele desde o início da série. Toda aquela parte até ele decidir o que fazer, e quando chega no hospital, vê a cama vazia do pai, se joga na cama. Olha. E um momento assim um pouco mais dramático de toda a série. Veio quebrar um pouco daquela vibe que você fala, que ele tava naquele humor desenfreado, entendeu? E... por exemplo, aquele episódio, quando eles estão onde fazem filme, série, eles começam a se vestir um monte de roupa diferente e ficam brincando com isso no estúdio. Ele é bem na metade da série, é quando tá indo pro final. Não é bem no final, é mais da metade pro final isso daí. Que é um bom episódio, foi muito divertido aquele episódio. Que foi duas partes, né? O Eric tá fantástico naquele. Eu choro de dar risada com ele tentando fazer o Tarzan. O momento que eu gosto dessa série, na verdade, não é exatamente um momento. É quando o modo de batalha do Eric, que na época eu achei a coisa mais maneira do universo. Nossa, muito brega. É, e é brega a beça o do Eric. Mas comparado ao do Alex, é lindo. É, do Alex, não, do S, é maravilhoso. E eu achava aquilo, caraca, mano, olha esse modo de batalha com patins, mano. Cara, eu não tinha palavras, porque vamos fazer uma rápida retrospectiva. Teve um modo de batalha do Andros e Power Rangers no espaço. Nossa. Que ele ficava parrudo, era Gaciano total. A gente já falou isso aí, pega a referência e vai em outro cast. Nesse cast aí, acho que foi o... enfim, a gente fala sobre Battalizer nesse cast. Dá uma caçada aí. E depois veio o Power Ranger Galáxia Perdida, que tem aquele traje do Léo, que é um encaixe louco ali. Ele é legal que ele não é destruído, mas é uma merda. Não tem alegria nenhuma nele. Teve aquela sequência de traje de batalha no Resgate, mas como eu falei, Resgate eu não gostava mesmo. Aí vem um modo de batalha novo, todo futurista e tal. Você, uau, mano, olha que divertido, que delícia de traje, cara. E eu achei aquilo lindo, sério. Eu achei da hora na época. Hoje eu vejo quão vergonhoso eu era. Então, eu tenho dois momentos que eu gostei, que agora eu lembrei, assim. É, os dois são mais pro final da série. Um que eu gostei bastante, que é a mudança da Nadira no final, que ela é bem cortada, era bem retardada. E aí no final, quando o Trick fala pra ela assim, tipo, ó, você vai ter que ajudar essa mulher a fazer o parto dela. Eu não sei fazer isso. E quando ela pega o bebê, E daí ela começa a questionar o pai por que eles odeiam tanto os humanos. Exato. Eu achei assim que foi meio forçado, né? Mas eu gostei desse plot pra eles trazerem, no caso, a Nadira pro lado dos bonzinhos. Mas assim, sobre a Nadira, né, cara? A Nadira, ela me parece um pouco como a Capri, a Sydney Capri no Lindstone. É. Ah, sim. Então, que elas são do mal, mas sabe, que não dá aquela ideia de, ah, meu Deus, nós somos a maldade encarnada. Sempre dá aquela opção que a qualquer momento ela viria pro lado certo, entendeu? Ela tava ali pelo poder a nível de dinheiro, pelas compras, pelas joias, pela futilidade. Mas não que ela fosse má. É, mas se eu acho assim, a ideia foi bacana, mas foi muito forçado do nada, praticamente no último episódio. Se tivesse trabalhando um pouquinho mais, a resposta final dela seria muito mais impactante. Mais pesada, é impactante. Obrigado, Isaac. Sim. Ah, e daí? Seria muito, muito bom. E também a própria história do Flex seria. Dava pra trabalhar uma coisa bacana. Outro momento que eu gostei bastante também é quando o Wes manda eles pro futuro e eles decidem que eles querem mudar o destino deles também. Que já que o Wes fez isso, né? Depois que o Alex, depois de ser um babaca, ele vai lá e salva o pai do Wes, eles também decidem voltar pro passado pra lutar junto com o cara que acabou sendo líder mesmo deles. Que foi irado. E isso era outro ponto que eu ia destacar. Os episódios finais de Power Rangers Força do Tempo, mano, foram muito. Eu achei muito bem construído. Entendeu? A temporada inteira, é. O roteiro, as situações que aparecem no fundo da série, que vão montando, né, essa ideia. Eu acho que foi muito bem feitinho, é. Eu não sei como é o Time Ranger, porque como eu já falei aqui, eu não assisto o Sentai. Eu não sei como é o roteiro de lá, ou se foi parecido ou algo assim. Mas, ponhamos que o que foi feito para Power Rangers Time Force, foi para Power Rangers Time Force, eu gostei muito do que foi feito, me agradou muito. Pronto, é assim, como eu disse que foi mediano, mas não mediano de uma forma ruim. Porque, convenhamos, é uma série de 2001, ser reassistida agora 15 anos depois. Faz tempo, ela sofre com o problema do tempo, da regra dos 15 anos. Os 15 anos ficar mediano é muito bom. E ela me deixou com vontade de ver a original, o Time Range original, o japonês. Porque, pra ser sincero, as principais coisas que me chamaram a atenção e me deixaram empolgado não foram da adaptação, foi do original, que tem muitas coisas que eles só regravaram por cima. E eu fiquei com essa vontade, projeto metas para 2017 é ver o original e ver o que é que eu vou achar. Uma coisa que eu gostava também nessa série era a primeira aparição do Zord Sombra, para mim aquilo foi irado, foi animal. Não gostei porque quando ele apareceu, aparecia os fiozinhos segurando ele. Quando ele pulava no prédio, dá pra ver os fios. Ah, cara, mas pô, na época eu nem me ligava nisso, eu cagava. Era o maior zordzão que vinha do futuro e pá, e não tinha um controlador dentro dele, entendeu? Você fica, caraca, mano, olha esse zord, mano, o nome dele é Sombra, o medo já, entendeu? Eu gostava dele antes, mas depois que eu reassisti. E aquele. Aquelas laminazinhas de borracha balançando. O senhor tá muito crítico, senhor. O senhor tá muito crítico. Você tá pedindo demais também já. Eu nem comecei a xingar. Aquele Zordzinho também, o que enviava as coisas pro passado, que levantava a mão. Era o guia de trânsito. Guia de trânsito no futuro. Aquele Zordzinho amarelo. O Zord amarelo, Vanessa, do futuro, que enviava os bagulho pro passado, caceta. Ficava lá na ponte do arco-íris. Não lembro. Meu Deus do céu. Não tá fazendo. O robôzão amarelo que esticava o braço pra bater em cada Zord pra enviar pelo portal. Eu tô falando que eu achava maneiro, filho de uma roquifussa. Eu, hein? Que absurdo, cara! Eu achei interessante que no mesmo episódio que eu falei que eles ficavam brincando com isso de filme, trocando roupa, e o Cinemacon, uh-huh, né, o nome do monstro, não lembro, isso. E ele traz ele pra batalha. Ele traz ele pra batalha. Isso foi maneiro demais, cara. Foi maneiro demais. Também achei sensacional. Eu queria que isso fosse repetido. Eu queria que eles pudessem trazer. Que usassem uma combinação. Exato, exato. Com Sombra. Ia ser louco, cara. Ia ser louco. Mas, né? Nem tudo é como a gente quer. Mas é como a gente precisa que seja. Eu tenho muitas considerações dessa série. Vamos começar aqui pegando pontos importantes a personagens. Vanessa, seu personagem favorito nessa série? Aquele. Por quê? Cara, eu não sei porquê, mas desde a primeira vez que eu assisti Power Rangers Time Force, eu sempre fui apaixonada pela Kay, eu não sei. Ela é uma das que mais... é uma das que tem uma dúvida, assim, no começo da série, que é tipo, porra, eu vou conseguir voltar pro futuro, eu vou ver a minha família? Entendi. Tem essa dúvida, né? E eu não sei, eu gosto muito dela. E você, Anderson Luiz Silva? Acho difícil. Assim, o que eu mais odeio é o Lucas. A gente vai chegar nessa parte. A gente tá aqui. Daqui a pouco a gente chega no, nos ódios. Eu acho que eu vou ficar com a Amaela também. Aquele. Por quê? Eu acho que foi a que mais me cativou. Mas é porque o Ed, ele é um líder que não é a líder. Ele ficava à frente de todos, mas quem mandava na porra toda era a Rosa. Mas ele, assim, ele tomava a frente, ela deixava ele fazer as coisas. Uma coisa que eu achei ruim, que a gente entra daqui a pouco, mas eu achava ele muito bobo. Uhum. Sempre é o excesso. As brincadeiras legais, depois ia ficando excesso. E já a Amaela, eu acho que, poxa, pessoal, foi mais equilibrada. Eu acho que o personagem que eu mais gosto é uma parada complicada de responder, porque tem muitos personagens que eu particularmente gosto. Mas eu gosto do Wes porque ele evolui muito na série. Ele começa como um grandiosíssimo, incrível babaca. Uhum. Tá bom, eu começo odiando o Wes e achando, caraca, mano, o que o Alex rodou, brother? O que trouxeram o Alex do passado, do futuro? Aí eu achava o Wes um bosta. E ele vai crescendo como personagem, tipo, fora a treta com o pai dele, entendeu? Que vai rolando por trás. Você vê também, aí rola o julgamento do como é que é o nome? Do Chorão? O Eric. Fala, tipo assim, você tá aí, tipo, teve tudo de bom, eu sou um bosta, tô procurando crescer, entendeu? E passa por isso também, e até ele virar um líder de verdade, e dos outros gente considerarem ele um líder, e acima de tudo da Jay considerar ele um líder. Sim. Entendeu? Ele é um dos que tem o maior crescimento. Ele tem um crescimento, tá ligado? Dos personagens da franquia, ele evoluiu muito, entendeu? Ele vai amadurecendo durante a série. Então eu acho que o Wes se não for o primeiro, é um dos meus personagens favoritos. O segundo personagem é o Hanzi, o vilãozão sujeito homem, rapá. Ali, ó, pai de família, entendeu? Que, ao mesmo tempo que ele quer vencer e destruir os Rangers, se vingar de todos os seres humanos, ele dá uma importância pra Nadira de, tipo, mano, é minha filha, acima de tudo é minha filha, entendeu? E isso é da hora, porque ele faz essa relação pai-filho dele com a Nadira, e você viu outro ponto, a relação pai do Wes com o Wes. Uhum. Eu acho isso bem legal na série. Seu segundo personagem, Vanessa. Wes. Justamente pelo crescimento que ele tem. É isso aí, moleque. E você, Anderson? Eu acho difícil. Eu ia dizer o Wes, né? Mas é porque os outros são tão irritantes, me tiram tanta paciência, que ele ao menos que me irrita. Sério? Então vai ele mesmo. Então tá, você falou, tocou num ponto interessante, que é o que menos te irrita. Já que estamos acá, qual é o seu personagem mais... o personagem que você mais odeia na série, garoto? Lucas, como eu disse. Por quê? Lucas é um cu, puta que pariu. Ele não foi trabalhar em nada. Ele foi o menos que me chamou a atenção, o mais chato, ele... um cuzão. Né? Caraca. Gostei porque eu senti seu ódio. E você, Vanessa? O Alex. Ele é apresentado pra gente como um personagem, tipo, não, porra, o cara é o fodão, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, daí tá. Ele, entre aspas, morre. Aí quando ele volta, ele é um babaca, tipo, ele quer mandar em todo mundo como se, tipo, sabe, eu mando nessa porra, vocês têm que me obedecer porque é assim que funciona. E, tipo, fica todo mundo, que porra é essa? Ninguém aceita, nem a própria Jen. Então, tipo, sei lá, não consigo gostar dele. Assim, o engraçado dessa série é que não tem nenhum personagem que fala assim, caraca, mano, eu odeio esse cara. Eu não consigo. Mas assim, o personagem que eu menos gosto, por incrível que pareça, também é o Lucas, cara. Porque eu não tenho apego algum ao Lucas. Exatamente. Eu acho ele, tipo assim, ele tá ali, entendeu? Ele não tem nem chance pra eu gostar ou odiar. Eu não consigo nem considerar esse rapaz. Pra mim ele só tá na série, entendeu? E o Trip? Por incrível que pareça, eu gosto do Trip. Eu acho ele fofinho, gente. Eu gosto tanto do episódio que ele vai lá e tenta defender aquele mutante que não quer lutar. O Trip é muito fofinho. Dá vontade de você apertar ele, colocar num potinho e proteger. Eu acho o Trip legal porque, primeiro, na época eu era um moleque ali e quando você assiste Power Ranger muito novo, você escolhe um Ranger pra si. Quando chega o Trip, pô, que além de ser o Power Ranger verde, tinha um cabelo verde, mano! Era psicodélico demais pra idade que eu tinha. Eu achava aquilo legal a beça. Ele tinha uma pedra na testa, que eu achava muito louco e não via a menor necessidade, que fica bem claro. Mas, pô, ele tinha uma pedra na testa, cara. Tá ligado? E era o nerdão. Que já é... Eu já considero os nerdões. Pronto, ele podia ter sido um pouquinho melhor explorado até os poderes dele. É. Assim, o único episódio que eu gostei dele foi que ele protegeu aquele monstro. E eu acho que ele só se salva por causa desse episódio e só. Ele me parece um personagem simpático, entendeu? Que tá ali participando, é o brother de geral. É aquele que, quando vai ter uma festa, ele não é o primeiro da lista, mas ele tá sempre ali em terceiro e o quarto e nunca deixa de ser chamado. Ai, meu Deus. Entendeu? Você entendeu, mas eu sempre... É, porque vai ter que ter um otário pra levar comida. Não, não, é tipo festa. Assim, você já... É como uma festa de colégio. No colégio você tem seus amiguinhos favoritos, mas tem aquela galera que você olha assim, pô... Pode ser lançando nesse outro, pelo amor de Deus. Já coloquei, tá? Me desculpa se eu atrapalhei seu bem-estar. Sempre tem aquele cara que você chama porque ele é brother de geral. Ele é o brother de geral, entendeu? Ele não é o seu melhor amigo, mas você não consegue odiar ele porque você sabe que ele é importante. Ele tem que estar ali, ó. Tá qual fermento ele tá no bolo, entendeu? É aquele que menos agride na série. Resumindo, é o que menos agride, então passa na média. É, tá ali. Você tem algum outro personagem que você odeia tanto quanto o Lucas ou o Anderson? Então, como eu disse, fica... Lucas, Eric e o Alex também, puta que pariu. Desde a primeira vez que ele apareceu no primeiro episódio, eu já tava com vontade de vomitar, mas tudo bem. Imagina um churrasco entre os três, que delícia. Ia ser lindo. Eu tô imaginando já a emoção dos três, o mimimi, rapaz. E tu, qual que tu odeia? Não, eu falei, o meu problema é só com o Lucas. Eu não tenho um outro personagem pra odiar. O resto passa batido. Até, por incrível que pareça, o Dr. Collins, que é o pai do Wes, eu passei a caçar ele em outros filmes, que tinha vários filmes que passavam, tipo, no Corujão, no Intercine, que ele brotava ali de personagem aleatório. Isso da hora. Tem um filme que ele contracena com o bom Willem Dafoe, o Duende Verde, e eu nem lembro o nome do filme, mas eu achei interessante, parei pra assistir. O filme era uma droga. Mas eu achei que ele tava ali, eu parei pra assistir, entendeu? Aquela sensação de você já ter visto ele em vários filmes, mas não faz isso, ideia de que isso mesmo. Ah, mas é que ele participou de muitas coisas, né? Que faz um grande... O elenco dessa série é muito bom, dessa temporada de Power Rangers. Não, uma coisa engraçada dessa série é que, além do maluco que faz o Dr. Collins, eu não vi outros personagens brotando em outras séries. Isso eu achei esquisito. Ou outros... Não outras séries, não. Outros filmes. Outras produções. Eu, pelo menos minha mente doente não lembra. Não, mas aí fica complicado. É muita gente. Muito... Realmente fica difícil. Ele, eu acho que foi o que mais se destacou. É, porque eu acho que ele já aparecia, né, cara? Ele foi um nome, entre aspas, forte pra série. Isso. A atriz que faz a Jen aparecer no Supernatural em alguns episódios. Acho que foi 2 episódios que ela apareceu. A Débora saiu mesmo. A Débora tinha parado de atuar, que é aquele. O Dan e o... Gente, e o Jason, os dois são dublês, né? Então, ele sempre... videogame. Não era muito questão de atuação, mas era mais motion capture mesmo. Sim, sim. O que faz o Lucas, ele virou produtor, né? Ele abriu a produtora dele. Que mais? O carinha que fez o Trip também, o Kevin, né? Eu acho que ele sumiu mesmo, tipo, ele não fez mais nada. Pelo menos até hoje eu não sei nada relacionado a ele. Quando ele aparece nos eventos, eu tenho a mesma sensação estranha quando eu vejo o Kevin, que faz o Trip, e o cara que faz o Zane. Entendeu? Tipo, falta alguma coisa. Tipo, o Zane, o cabelo prata, o branco, e o Trip, o cabelo verde, entendeu? É estranho. Entendeu? É um pouco sem sentido. Então, Henry, eu falei que eu ia comentar de mais algumas curiosidades de Time Force que eu ia esquecendo. Quando eu falei lá que os atores que fazem o Wes e o Eric são dois trabalham com motion capture de videogame. O parceiro do Dan no em Devil May Cry é o Ruben Landon, que ele, na verdade, ele ficou como dublê em Power Rangers, acho que desde Mighty Morphin. E ele aparece em 3 episódios de Time Force, e ele que é o do... o cara que fez o motion capture do Dante em Devil May Cry 3 e o 4. E ele fez o motion capture do Chris em Resident Evil 5. O Jason Font fez o do Leon em Resident Evil 6. O Daniel fez o Virgil em Devil May Cry 3 e em Devil May Cry 1. E fez o motion capture do Creedle em Devil May Cry 4. Se eu me lembro, acho que é só isso. Então aqui, ele provavelmente deve ter feito algum outro papel a nível de dublê na mesma na franquia, que normalmente sempre rola. Ele faz alguns outros jogos, além de dublagem em alguns jogos e alguns animes também, ele faz dublagem. Vamos avançar para as partes legais. Momentos lamentáveis da série. Vai, Vanessa. Um momento que você acha lamentável na série, que você, pô, mano, não. Tá escroto, para. A Nadira, que era completamente desnecessária. Cara, ela é irritante. A dublagem dela é irritante. Eu não sei se você viu do prato. Não, eu não assisti dublado. Eu assisti em inglês mesmo. E a voz dela continua... Ai, eu sei falar inglês, eu vou assistir legendado. Vai, merda, Anderson, na moral. Vai, continua Vanessa, seu nome, Vanessa. Tem alguns episódios, assim, com os mutantes que é muito ridículo. Tipo, é literalmente só pra encher linguiça, sabe? Não vai acrescentar nada aquele episódio de... Ah, meu Deus, é como se fosse tipo o episódio da semana. Mas tecnicamente era, né? Sim! Por isso que eu tô dizendo, tipo, foi desnecessário ter esses 40 episódios. Tem muita coisa que eles podiam ter desenvolvido agora. Uhum. E não ter focado nessa do vilão da semana, sabe? Mas aí, por que que não rola? É porque aquilo da série ser uma série importada. A base toda é o Sentai. Então, talvez no Sentai fizesse sentido aquilo ali. Entendeu? Não necessariamente, porque o que eles pegam do Sentai são as lutas, né? Mas a história mesmo é toda adaptada. É, como eu já disse, né? Eu não assisti o original, eu quero assistir. Mas dá pra perceber, pelas cenas, por tudo, eles deram uma boa adaptada no conteúdo. Testei, odiei, foi a parte dos efeitos. Como eu disse, como eu não assisti o original, eu não sei dizer se eles só copiaram e colaram. Então, eu acho que essa parte dos efeitos ficou muito ruim, não datado. Na época já era... meio preguiçoso a forma que foi feita. Eu acho que essas coisinhas mais me irritaram. Vamos lá, quando você era moleque, você teve essas mesmas neuroses? Passou batido. É o que eu tô te falando. Quando era moleque, eu cagava pra isso. O que a gente queria ver? Que a gente queria ver explosão, a gente queria ver pose, a gente queria um soco, sair faísca do amiguinho. Era isso que a gente queria, isso tava tendo, brother. É que aquilo, a série normalmente não é feita pra ter um roteiro maravilhoso. Eles colocam um roteiro por colocar. Na época ainda tinha uma preocupação. Hoje em dia, se você pega, sei lá, Super Samurai, é um saco. Entendeu? Eles estão se ligando pro roteiro. Continuam cagando na cabeça da gente que assiste. Sim, mas é uma coisa. O que eu gostaria de ver. Acho que lembra, todos nós. Foi produzido, foi, como eu disse, foi mediano. Todos nós. Mas se tivesse essas pequenas coisinhas, ficaria uma coisa bacana. Principalmente na parte dos efeitos, porque quando ia bater a espada, mostrava a caixinha por dentro da roupa que ia bater e soltar a faísca várias vezes. Dezenas de vezes a caixinha aparecia. Eu entendi, meu jovem. Vanessa, seu momento lamentável. Ai, meu Deus. Vou falar o meu pra te ajudar. Meu momento lamentável é o Battalizer do S, cara. O modo galinha não dá pra mim, cara. Não dá. Não consigo, mano. Na época eu já achava escroto. Duvido, achava. Que é um pra... Não, pra sair achava. Eu queria sair com o de patins. Eu queria sair com o de patins. O do... Aquele modo, aquele Battalizer é muito complicado, cara. É bem feinho mesmo. Acho que só pra ter. Não, tem dois vermelhos, tem que ter dois Battalizers. Taca Battalizer. É igual passa, taca passas. É, aquela história da adaptação. E eles foram só jogar. Mas é bem escrotinho aquele Battalizer, mano. É feio. Essa parte realmente do original é feio. Essas armaduras normalmente... O plus que vem é sempre feio. Realmente é vexatório. É bem complicado. Tipo assim, não que eu não tenha visto coisa pior, porque a gente tá aqui, né, pra torcer pelo pior. Eu acho importante torcer pelo pior. Mas tá aí. É, Vanessa, sua vez, amiguinha. Ah, a história do Eric. Você acha tão lamentável assim? Foi muito escroto só pra ele, entre aspas, ser um antagonista, porque depois ele acaba ficando do lado dos Rangers, mas é muito escroto, tipo, é muito forçado a história dele. Tá aí uma coisa que eu ia comentar e esqueci. O Eric, ele começa, não, tipo, como um anti-herói, mas ele não começa muito mais forte que os outros. Finalmente, quando o Ranger não começa do lado dos mocinhos ali diretamente, ele é super, super sinistro, tá ligado? Ele é o cara que bate em todo mundo, pega os cinco de uma vez, faz de menina e tudo. Sim, mas é porque aí que tá. Ele normalmente chega como se ele fosse vilão. E o Eric nunca entrou como se fosse vilão, ah, realmente. Tá, tá. Ele só queria ficar, eu quero ser Ranger, eu quero ser o quê? E ficava por isso mesmo. Tipo, quando ele consegue os poderes do Ranger Quantum, ele até, tipo, ai, nossa, vejam como eu sou foda, mas, tipo, foda-se vocês, eu vou fazer o que tem que fazer e tchau. Ele literalmente faz isso. É ridículo. Ah. É escroto. Ele derrota o mutante, tipo, tchau, benção. Eu acho escroto. É bem babaca mesmo. A única coisa interessante é o Megazord dele, que realmente ficou muito bonito. O Megazord dele eu achei muito bem trabalhado. O Zord desperta é igual ao Zord primeiro Power Ranger. A mesma forma, a terra abrindo e ele levantando é... Eu gostei muito do Kirex. Porque primeiro, pra ele virar o modo Megazord dele e tal, ele não precisa de ninguém. Ele faz sozinho. E isso já é bom. Já é um começo. É sério, porque normalmente o sexto Ranger, pra ter seu Zord completo, ele precisa de outros Zords. O Kirex caga na cabeça de todo mundo. Agora, eu só não gostei muito daqueles dois canhões. Podia ser um só. Ah, não me incomodou. Ficava muito... Na cena dele correndo, era muito escuto, porque parecia que repetia a mesma cena dele correndo, porque ele dava aquela carreira e ficava muito escuro dele correndo. Realmente é complicado. E burrice, né? Porque os caras mandou os Zord pra fazer o teste com o morfador junto. Como assim? Controle, manda cara, o passado junto. É como você emprestar um videogame pro seu amigo e não mandar o controle pra ele. Por último, eu gostaria de saber, ter uma nota de 0 a 10. Vamos começar por aquele que mais odeia, você, Anderson. Diz pra gente, qual é a sua nota pra essa série? Bem, antes de não, como eu disse, ao reassistir, ficou uma série mediana. Não mediana do ruim. Como eu disse, são 15 anos. Então, o mediano que ele ficou foi um mediano muito bom. Mas uma das coisas que eu mais gostei não é da adaptação, é do original. Nas lutas, muitas vezes eles, por exemplo, aquele episódio onde o pai do Wes descobre que ele é um Power Ranger que estoura a viseira, aquela cena eu achei sensacional. É, muitas lutas, os Power Rangers, quando apanham, eles ficam todos marcados, é sujos, feridos. E isso é do original, porque aí do original tem. Aí ele tá todo lascado agora. Aí passa 5 segundos quando mostra a roupa inteira limpa com a cena do americano. Porque normalmente quando aparece essa cena dele todo sujo, sempre tem um chinês de fundo, povo correndo chinês. E quando volta pro americano, tá toda limpa. Eu achei isso a pior ideia possível. Ele não é chinês. Eu tô achando ele falar chinês o tempo Oi. Todo. Não chinês, é a porcaria é da mesma puxado coisa. E maluco. Isso deles se machucarem, deles mostrarem o cansaço. Cortou, Vanessa, escuta aí não. Dá nota. Caraca, moleque. Sete. Essa é a nota do Anderson para essa série maravilhosa Power Rangers Força do Tempo. Mas vai daí, Vanessa, daí, diretamente do sul do Brasil. Avalie e dê sua nota para essa série. Eu dou nota 9. Por quê? Bom, pelo fato de eu ter assistido, terminado de assistir ontem, eu, sendo bem sincero, eu ignoro todos os problemas que o Anderson falou. Tipo, eu não presto atenção nisso. O que me interessa é a história. Não tem os melhores roteiros. Gente, é Power Rangers. Exato. Nunca vai ter o melhor. Mas é cagado. O show é feito pra criança. Eles não vão fazer uma coisa tão bem amarrada. Esperada foi uma das mais bem amarradas. Meu papel aqui é só espalhar o ódio. Vá, continue. Eu sei. Mas é... Tanto pelas mensagens que vão sendo passadas, não só em cada episódio, mas tipo, justamente o relacionamento entre os próprios Rangers, como eles foram aprendendo a realmente formar uma equipe, a confiar uns nos outros, todo o relacionamento, tipo... apesar dos pesares do Hanzik, da Nadira, que até no final, ele, quando ele se entrega, ele pega e fala pra ela assim, tipo, eu não amo nada mais do que você. Da hora, e daí ele hora, pega hora, e se entrega. Tô preparado pra pagar pelos crimes que eu cometi. Então, tipo, eu gostei bastante, assim, eu acho que nova uma nota muito boa dessa série. Bem, ele ia pagar os crimes pra ele se o Lucas virasse o genro dele, ele tava fudido mesmo. Tecnicamente, ele virou, né? Se você levar em conta o crossover, a série continua. Eu gostei muito disso, desse crossover, porque eles deram, entre aspas, realmente um final pro Hanzik e uma maneira dele realmente se redimir, né? Realmente se redime e tipo, porra, agora eu virei humano de vez. Achei legal também. Eu gostei disso. E o que eu achei? Ninguém se interessa não. Eu vou continuar a fim de ignorar a sua presença. O que eu gosto nessa série é o fundo da série, eu acho maravilhoso. O que vai acontecendo, as histórias paralelas à história principal. Eu acompanho a Vanessa numa nota 9, que eu acho que é um dos roteiros, apesar de ser uma série pra criança, é um dos roteiros que mais me prendem, entendeu? Que chega no final e fala, pô, acabou, mó vacilo. Eu gosto muito dessa série, então minha nota é 9 para Power Rangers, Força do Tempo, minha cachorra latindo. Até ela discordou da nota. O João vai mandar um áudio especial pra gente falando um pouquinho sobre o que ele achou de Time Force. Então, fiquem aí com o João agora. Ai, ai, ai, ai, ai. Então, pova. Eu não tava no dia da gravação original. E então, eu tô gravando um áudio aqui. O Anderson pediu pra eu gravar um pouquinho, já que eu não participei, falando de Força do Tempo. Então, Força do Tempo passou aqui em 2004. Eu tava com 13 anos. E uma das lembranças mais fortes que eu tenho é de matar a aula pra assistir a série. Não façam isso, crianças. Sim, eu matava muita aula pra ver Power Rangers. Mas eu gostava muito de Força do Tempo. Eu acho tudo na série muito... Não vou falar tudo, porque eu acho o Trip meio meh, apesar que eu gosto. E tem o merdão do Eric. Puta que me pariu, que personagem chato lá na casa do caralho, mimizento e tudo. Puta merda. Meu sonho era que aqueles pardal que ele colecionava naquela jaula fugissem e massacrassem ele, devorassem ele, matassem ele do jeito mais... maldito possível. Que isso, jovem? Porque ele é muito merda. Ele é muito chato. O Wes eu gosto pra caramba. Eu acho ele um personagem bem carismático. Um dos melhores Rangers vermelhos de todos. O Alex, eu acho ele do caralho. Eu acho, inclusive, que ele devia ter virado um Ranger. Seja no lugar do Eric. Seja um outro Ranger exclusivo da Saban. Que seria do caralho. Já que ele meio que controla um Zord... Sombra do Tempo. Ele podia virar um Ranger com esse nome, cara. Inventa, sei lá, pega a roupa do Eric, muda a paleta de cor e pronto, acabou. Não tem um Ranger preto em Força do Tempo, ia ter um Ranger preto em Força do Tempo e ia ficar do caralho. A Amarela, eu adoro a personagem, mas eu realmente nunca me lembro o nome dela. A Kate, lembrei. Aí não estou com tanto Alzheimer assim. A Kate, eu acho ela uma personagem maravilhosa. Eu acho ela uma personagem muito divertida, muito fofa. E eu acho ela muito gata, atriz. Eu acho ela muito... vocês estão ouvindo barulho de caminhão? É porque eu tô no serviço. Então, desculpem aí o barulho de caminhão. Ou o Anderson tira essa merda de barulho na edição. Porque é pra isso que esse filho da puta serve. O Lucas é muito provavelmente o meu personagem favorito. Não, o meu segundo personagem favorito da série. Merda, porra! Eu acho ele muito espetacular. Eu gosto da ideia dele ser piloto, eu gosto do jeito sério dele. Eu gosto do personagem, eu acho ele foda. E aí, né, vem a melhor heroína da série inteira, que é a Jen. A Jen, aquela pessoa maravilhosa, mulher foda. A Jen é foda em todos os aspectos. Ela é a melhor Ranger rosa de todas, melhor Ranger feminina de todas. Ela é fantástica. E a Erin Carrey, apesar de ser magrelinha, ela é muito linda. Inclusive eu vi um filme dela, aquele Bugman 3, porque é com ela. E o filme é uma merda, mas se tem ela, vale a pena. Os vilões são ótimos. O Hanzik, Puta que pariu. Eu acho que ele é o melhor vilão da franquia desde o Darkonda. E olha que muita coisa, porque o Darkonda é foda. Mas também, se a gente parar pra pensar, isso não significa muito, porque os vilões que veio, Galáxia Perdida e... do Lightspeed, então, com a merda, nem se conta. Mas ele é muito bom, cara. Eu acho que ele só foi voltar a ter um vilão tão bom quanto ele, apesar de um jeito completamente diferente, com o Lothar e, posteriormente, com o Mesogog e com os Zeltrax. A Nadira, eu gosto muito dela, eu gosto da mudança dela. Eu gosto que ela é completamente fútil, ela é a Patricinha, ela é uma Barbie de cabelo rosa. E agora com o Anderson põe a trilha Barbie Girl. E, cara, é muito legal. O desenvolvimento dos personagens são bons, eles começam de um jeito e evoluem. O Wes, então, ele praticamente muda de persona. Apesar dele não deixa de ser quem ele é. Ele se tornou muito mais responsável. Antes ele era um puta do moleque inconsequente e virou um puta comandante, cara. Eu gostei disso. Ele ainda não tirou o posto de comando da Jen, mas ele é muito sensacional. Melhora bem o nível dele como personagem, multiplica. E é isso, eu não vou me estender muito mais do que isso. Força do Tempo é foda. Não tem como falar, podia ser melhor, porque ela é magnífica. Ela é muito melhor que Time Ranger, inclusive. Chupa! Super Sentai. É isso, senhores. Ano que vem a gente volta, se Deus quiser, com a programação de um por mês, talvez mais. Depende de vocês comentando. Que vocês não comentaram no último, seus filhos da puta. Sim, o áudio tava ruim, mas foi o melhor que deu pra fazer. E se você não ouvir com um volume no talo, dá pra você ouvir tranquilamente bem. E é isso. Comentem. Feliz ano novo. E ano que vem a gente volta com o Morphcast. É isso e vão tomar no cu. Finalizamos aqui nosso assunto principal do cast de hoje. Mas acabou, tio Isaac? Não, nobre. Tem mais. E o próximo assunto da rodada é... HQ dos Power Rangers. HQ dos Power Rangers, cara. Eu queria deixar um comentário aqui, pelo que eu vi. Tem um Ranger novo na HQ dos Power Rangers, chamado de Ranger Negro. Eu achei o capacete e o uniforme maneiro pra caraca, moleque. Achei a fusão do Ranger Branco. Achei o capacete irado. Sabe, parece meio um triceratops, meio um tigre, uma parada meio louca, meio psicodélica. Eu achei bem legal e provavelmente a imagem deve estar no post que o João vai colocar. Você tem lido, Vanessa? Eu não li. Eu vi as capas variantes da HQ, mas eu nem comecei a ler, na verdade. Eu achei bem bacana as capas. Vai, o Anderson, complementando. Eu também não li, mas os desenhos que eu vi, as capas, as artes, eu fiquei muito empolgado pra poder acompanhar alguma coisa, já que é inglês e... E é muito bom, cara, por isso, né? Parece ser bem tranquilinho de ler, vai por mim, não tem nada demais não, nada que o Google Tradutor não adiante pra ti. Não, sério, por mais que ela seja toda em inglês, mano, é um quadrinho, tem figuras, dá pra ir pelas... Exato, exato, que importa é as figuras, né? Tem nem... Mas tá aí. Vamos para o terceiro assunto de hoje, que é Power Rangers, o filme. Filme que vai estrear em 2017. E recentemente recebemos a imagem do Goldar, ou do que viria a ser o Goldar. Eu achei feio, tá? Achei feio mesmo o Goldar. Na verdade, feio pra caralho. Vanessa, tu chegou a ver o menino Goldar? Tá muito escroto. Tá muito escroto. Assim, eles levaram bem na letra, né? Feito de todo de ouro, mas... Ah, mano, desenhava um maluco, tava uma armadura, né? Do Cavaleiro do Zodíaco pra ele. Uma armadura de garuda dourada. Coisa. Ah, tá de boa. Eu não gostei do Goldar mesmo, não, tá? Não sei se no filme vai funcionar diferente, eu espero que sim. Mas, por enquanto, no brinquedo eu não gostei, não. Vocês chegaram a ver alguns brinquedos? Não tem como levar muito a sério, não, porque... Eles lançam um brinquedo de um jeito, depois de algum tempo lançam o mesmo brinquedo outro jeito. Então tá tendo muita diferença entre alguns brinquedos. Então não tem como levar muito, muito a sério que vai ser idêntico no filme, não. Porque já que eles estão lançando o mesmo brinquedo com diferenças... Eu acho que tá rolando aquela parte do filme que os caras estão dando retoques, entendeu? Então eu acho que a versão final do filme talvez venha a ser a versão dos brinquedos. Mas muitas coisas já estão indo para as distribuidoras. Na edição do filme, porque na Comic Con eles não apresentaram nenhum a mais do filme. Eles não falaram nada que não tinha sido divulgado. Falando em Comic Con, você teve lá, né, Vanessa? Então. Traz informação pra gente. Rica! Eu sou rica! Quem dera, se me dera ser um peixe. Gente. Vai. Fala. Cara, o... Como que é o nome do menino que faz o Ranger Azul? RJ alguma coisa. Ranger Azul. Que bosta, hein? Então, gente, ele é muito legal. Ele me parece um cara legal mesmo, tá ligado? Eu olho pra ele e falei, cara, deve ser muito maneiro ser brother dele. Ele tava mais animado ali no dos quatro que foram, né, pro evento, porque a Becky G não veio. E claramente a Naomi e o carinha que faz o vermelho, os dois estavam, tipo, bem assustados com o tanto de gente que eles viram no evento. E eles estavam, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que é a primeira Comic Con deles. Dessa Naomi, na verdade, eu não tenho certeza, mas desse carinha que faz o vermelho, é quase certeza que é a primeira Comic Con que vem, que ele vem. E, tipo, a galera tava berrando muito, mas esse menino que faz azul, cara, ele chegou tão animado, eu tava podre pra caralho, mas enfim, ele tava tão animado, e ele chegou gritando, azul! Sério? Azul! Tão bonitinho, foi muito legal. Aí, tipo, lógico, foi tendo a entrevista, foi cada um falando, foi dando sua resposta. E daí, tipo, quando chegava a vez deles, ele... Azul! Azul! A galera se empolgava, começava a berrar azul. Abraçou também. Mas quem você... teve painel, né, dos caras. Como foi o painel? Então, não, infelizmente não teve, assim, informação nova, porque eles ainda estão mexendo, né? Até foi perguntado isso, e daí os meninos mais pegaram e falaram, a gente não tem informação nova porque ainda está sendo editado o filme, a gente não pode divulgar nada. Mas eles apresentaram de novo pra gente o trailer que já tinha sido divulgado, e eles contaram das experiências deles, né? Porque foi praticamente o menino que faz o Ranger Vermelho foi a primeira experiência dele com filmes. Primeiro filme que ele tá fazendo. Esse de Power Rangers foi o primeiro filme. E todos os atores comentaram, inclusive o Ludilin também comentou, ele é outro amoroso, meu Deus do céu, muito fofo, que tinha horas que eles não sabiam se eles estavam sujos, ou se eles estavam sangrando, ou se aquilo era tudo maquiagem, ou se não era maquiagem, porque eles tentaram realmente fazer tudo, e eles falaram assim, a Naomi comentou da Becky G, que coitada, ela foi a que mais sofreu, porque ela era a que mais se esforçava, tipo, todo mundo ficava assim, mano, vamos dar uma relaxada, vamos dar uma acalmada agora, porque tá bem complicado, e ela tipo, não, a gente tem que conseguir, a Guria foi a que mais se machucou, né? O máximo respeito. No filme. Mas um respeito por ela. Eles comentaram também de como eles foram chamados pro filme. A Naomi foi a primeira, né, a ser contratada, na verdade. E ela ficou curiosa porque ela, poxa, cresci assistindo Power Rangers. Qual que é a ideia de vocês agora pro filme? Aí que ela fez o... Gente, como é que é o nome? Ela fez o casting. E daí, depois disso, ela só foi acompanhando o resto da galera e o menino que faz o azul, gente. Eu quero ser muito amiga dele. Porque ele é muito legal. Melhor pessoa. Super gente fina. E eles falaram, né? Que a mensagem principal do filme é sobre amizade. Isso é bom, isso é bom. Já traz um clima diferente pra gente que tá na expectativa do filme. Eles falaram, não é a mesma coisa das séries, né? Eles tiveram que adaptar, deixar mais pra época de agora, enfim. Mas a mensagem acaba sendo sempre a mesma, né? É um filme pra família inteira. Não é só questão de amizade. É fala muito de família, então, de relacionamento. É o que o Power Ranger sempre fez, né? O Power Ranger é sobre amizade e defender o mundo. Só isso. Tá rolando uns rumores fortes esses dias de alguns veteranos, no caso da franquia, brotarem nesse filme. Espero que seja forte. Muita coisa que é falsa. Eu ouvi uns papos até do Blake. Como é que é o nome do maluco que fazia o Justin? Foster. Ele não é no assim, filme. Tal. Ele é do. Ele vai aparecer em Ninja Steel. Ah, que bacana, cara! Sim. No caso do. do Jason David Frank, ele foi citado e ele falou que a notícia é falsa. O que eu também achei bom. Graças a Deus. Achei bom. Apesar dele ser chamado o cara da franquia pros não tão viciados, assim, na série, o público civil, pra mim é bom que ele não apareça, porque ele vai acabar roubando a atenção de uma coisa, entendeu? Vai... Tá acabar indo muita gente pra ver o Jason David Frank, sinceramente. Sim, é desnecessária a presença dele. O negócio agora é renovar a franquia. Exato, é um público novo, cara. E sobre os Cristais Zell? Esse papo de Cristais Zell no final do filme. Também... Ah, eu também espero que seja mentira. Ah, eu deixei pra lá. Eu quero que seja mentira porque, pô, deixa eu explorar os poderes, sabe? O segundo filme com os mesmos poderes e, sei lá, crescendo o Sexto Ranger. Não precisa... Eu espero que o Sexto Ranger venha como vilão, sinceramente. No segundo filme. Precisa trocar já o poder agora, senão vai virar uma salada. É. Ah, eu não sei. Eu espero que seja tudo só especulação. Vocês já viram as divulgações que estão tendo nos cinemas? Eu achei tão bonitinho. Entendeu? O que? Dos cartazes, né? Achei legal também. Achei legal também. Apesar, eu, tipo assim, os cinemas... Eu fui no cinema há pouco tempo, semana passada. Lá eu não achei, mas eu vi fotos de outros cinemas aqui da cidade e vi isso também. Não, eu ainda não vi nenhum cartaz de divulgação por aqui, não. Eu acho que, em tese, é isso. Algumas considerações finais dos amiguinhos, Anderson? Além do Goldar, que saiu agora há pouco, também saiu o Morfador. Só que o Morfador, ele saiu parecendo um cinto. É, quem alguma vez na vida assistiu qualquer um da franquia Kamen Rider vai ter uma ideia de como é. Eu sei, sei. Ele é, assim, o brinquedo em si, ele é prateado, meio cinza com prata, cheio de brilhozinho, né, em cima. Ele vem com 6 moedas no poder. Uma que não serve pra nada e as 5 principais. Son of a bitch! Quando troca de moeda e liga o cinto, ele faz uns barulhos... Assim, bem alienígenas, vamos dizer assim. Mas todos repetidos, não tem nada de especial pra cada moeda. É uma coisa pra todos. Mas o que dá a entender é que o cinto vai fazer parte do corpo da armadura em si. Então, a pergunta é como é que eles vão fazer a hora de morfar, né? Se eles vão segurar feito antigo, se vai ser direto no cinto. Ou como era no Mind Morph, né? Que faz. Eu acho que fosse direto no cinto. Porque no Mind Morph, o cinto deles é o morfador, pô. Isso, eles tiram, né? E segura. Mas do jeito que... Se ele for parecido, ele é muito grande, meio estranho pra segurar. Se for diretamente no cinto, se eles não precisarem tirar, eu acharia bacana. Porque eu gosto desse estilo de Henshin, né? De transformação, vamos dizer. Então, eu gostaria que fosse assim. E também saiu algumas imagens em alta resolução das moedas. É, eu vi isso. Achei bem legal. De verdade. Cara, muito bonitas. Eu tô ficando cada vez mais ansioso pra esse filme. E eu não sei se é bom criar expectativas ou desenvolver determinado hype. Você tem mais uma informação louca aí? É, eu acho que o que dá pra passar assim sem estragar muito é isso. E eu espero mais divulgação do filme, que eu, realmente, como eu disse por aqui, não tá tendo muita coisa. Nem no cinema, quando eu vou, aqui, aparece o trailer, já era pra tá aparecendo. Nada. Então eu tô esperando mais divulgação. Eu acredito que no próximo teste que viemos a gravar, as informações vão estar mais claras, sanando um pouco dessas nossas dúvidas mesmo aqui. Alguma outra informação, Vanessa ou Anderson? Do filme, não. O que dá pra comentar da franquia foi o trailer que saiu de Ninja Steel. Ah, legal, legal. Nossa, eu não assisti. Assista, tá interessante. Ninja Steel só... Eu já vou adiantando um problema já, antes da gente começar a falar dele. Mano, Ninja Steel pra mim, o Megazord, não tá rolando ainda. É, eu também não curti o Megazord. Quando surgiu a proposta do Ninja Steel, eu fui logo atrás do Sentai. Aí eu fui assistir só o Megazord. E não funcionou pra mim, não, gente. Não consegui, Moisés. Não consegui. Mas eu tenho boas esperanças com a série, principalmente com essa adição do menino Justin. O trailer realmente foi bacana, né? Não revelou muita coisa. Deu pra perceber que tinha mais cenas do original. Não tinha tanta cena assim da adaptação. Mas foi interessante ver. Esse foi o último Morphcast de 2016. A gente volta em 2017, a gente tá tentando manter uma regularidade maior. Você não venha rir da nossa boa vontade. Por incrível que pareça, aconteceu tudo pra gente não conseguir gravar, mas conseguimos gravar, eu acho. Culpa do Isaac, claro. Teve culpa minha também? Teve culpa minha, mas nem tudo, né? É culpa do Isaac. Mentiroso! Mas foi uma delícia passar esse ano com vocês. Vanessa, considerações finais. Bom, foi um parto pra gente conseguir gravar. Exato. Isso já era pra gente ter gravado há quanto tempo, né? Sei lá, mas enfim, conseguimos, é o que importa. E ano que vem estamos aí de novo, se Deus quiser. E é isso. Da hora. Anderson, considerações finais. Bem, conseguimos gravar finalmente, porque já estava uma agonia. Eu devo editar e o João deve lançar como presente de ano novo. Espero conseguir. Aí vamos para 2007. Ai, que burro, dá zero para ele. Enlouquecer com o filme. As pessoas, só um comentário, um adendo. Yes. A pessoa me critica porque no início lá eu falei 2012, 2011, mas ele falou 2007. Você parou? Não, falou 2007. Não, 17. Falou 2007. Volta aí, entendeu? E você falou 2007. Bom, seu merda. Tudo bem, o senhor é o editor? É, o senhor é o editor. Você pode mudar o que falou? Pode mudar o que falou. Você não vai fazer isso, né? Né? Não. Minhas considerações finais, gente, foi um prazer. Estamos aí em 2017. A seguir, teremos comentários ou não, mas é isso. 2007, mas tudo bem. 2017, não me venha com dificuldades. Pode voltar aí e ouvir também no replay. Quero mandar um abraço pra você que aguentou a gente até aqui. Continue comentando e que a força esteja com vocês. Beijo, meus queridos. Mua.